desiderado e vai mexendo o bumbum. Vai mexendo o bumbum. Vai mexendo o bumbum. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão, joelhinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Oh, desce novinha com a mão, joelhinho. Devagarinho. Moleca doida, não adianta copiar. É sucesso em todo o Pará. Novinha, cê tá na minha mira. Eu gosto quando tu fica danada, você quica. E tu tá perdendo a linha. E cê tá sensacional. E rebola pra geral. Oh, tá louca, tá maluca. Dedo na boca e pira. Começa a frente. Quando o joelho treme pro papai, treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Que diz é? Agora não vem me sair um. Quando vinha, se tá na minha mira, eu gosto quando. Cê tá sensacional e rebola pra geral. Ô, tá louca, tá maluca. Começa a. Inovação automotiva chegou. Paredão Moleca Doida. We'll be right back. Moleca Doida, batendo forte, projetada pela empresa WG Audio Service. Ela mexe com a ponta só de salinho. Vai, Maré, mais um aí, ó. Ela mexe com a bunda só de salinho. E todo mundo tá gostando de fazer o movimento. É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento. O pozinho tá lançando o toque que é sensação. Estourado na balada e também no paredão. Ela mexe com a bunda, som de salinho. Vai, galeguinho. Você quer o nosso amigo Maisinho, o rei da brincadeira? Ela mexe, o som de salinho. Ela mexe com a bunda, som de salinho. Ela mexe com a bunda, som de salinho. Como é que vem? Vem, vem, vem, vem. Vai, vai. É pra tacar no paredão. Vai, safadão. Vai, safadão. Vai, safadão. E todo mundo tá gostando de fazer movimento. É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento. O pozinho tá lançando o toque, que é sensação. Misturado na balada e também no paredão. Ela mexe com a bunda, o som salinho. Bota a mão no joelhinho. Vai, vai. Ela mexe com a bunda, o som salinho. Ela mexe com a bunda, o som salinho. Ela mexe com a bunda, só de salinho. Este é o Paredão Moleca Doida, tocando na pressão. Veja e sinta a diferença. A novinha parou pra ver a nave, o paredão. Mas quando meu grave toca, a novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. A novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Vai no chão, novinha. A novinha vai no chão. Quando chego na minha barra, boto pra fora o chão. Quando derrama cerveja e boto todas por conta, as novinhas que e dançar no paredão. Todo mundo tá maluco no rec do net. A novinha parou pra ver a nave, o paredão. A novinha parou pra ver a nave, o paredão. Mas quando o meu grave toca, a novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão, chão, tchararararão. Vai deixando, vai neguinho, vai lá. A novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Já botei a lourinha, já botei a ruivinha, agora eu vou botar a lourinha. Vai no chão, vai no chão, com LX. Eu chego na minha barra, boto pra adorar o chão. Quando derrama cerveja e boto toda pro ponto. As novinhas vem curtir e dançar o paredão. Todo mundo tá maluco no beck do netão. A novinha parou pra ver a nave, o paredão. A novinha parou pra ver. Mas quando o meu grave toca, as nave vai, vai, vai, vai. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchararararau. We'll be right back. Cidadão Moleca Doida, equipado com o que há de mais moderno em tecnologia automotiva. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Botando no 14 sempre. sound, back to the sound. Sucesso em todo o Pará.